Salvador, boa tarde, bom dia, boa noite, bom 723, GLS, Jack Freire da 10. Chegou no 723, ótimo esquadrão no 0 no 3, baixo e travou? É, Matheus. Livre pouso, pista no 0, vento 070 graus com 09 nós. Gol no 2, 1 no 723. Pouso autorizado, gol no 723. Autorização para Aracaju. 6224, Xener, cópia. Prossiga. Autorizado Aracaju, 190, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Puca Gelma, pós direto, controle 12945, transponder 527. Ciente, autorizado 190, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Puca Gelma, direto. 2945, controle 5027, transponder. 324, correto, chama os pedros, que é no mesmo. É, Porto Alegre, obrigado. Autorizado, chama o 723 no solo 40, à direita, solo 21, decimal 9, Morote. Pátio 3 está autorizado. Paulo Salvador, boa noite. Gol 1-723 de zona 5. 1-723, Alfa Juliette, posição 1-0. Alfa Juliette, gol 1-0, boa 723. Fernando Uno, 34.5, pushback, treinamento. Uno, 1-3-4, seu 5 suficiente, vai guardar. Guarda, 3-4. Taxi Rio 9, 8, 1, 0, com 3 horas e 15, até na Galeão, 03 a bordo. 13 e 15, Galeão, 03 a bordo, táxi autorizado em frente, parte 1 no Inter, ponta de esquerda no 01895, altímetro no 03, seguindo como número 2, seguindo o banho da Gol. Vai seguir o banho da Gol, vai vir a Índia, 118.95, do Ponte Vera Rio. Para o táxi no 9250, 134 a bordo, 3 horas e 25, Altena Natal. 19250, táxi à direita via Índia, ponto de esquerda no 011895, altímetro no 013. Vem 13, direita Índia, ponto de esquerda 1895, 9250, boa noite. Boa noite. Gol no 1134, após a passagem do Bang da Rio, a retaguarda está autorizado para o pushback acionamento, chama táxi. Após o aeronave Rio, está autorizado no 134, pushback. Zero, pode esperar, mas... 9250, hora está livre, ingresso de decolagem, pista no 0, vento 080 graus com 08 nós. A Lídia, 0925. Cabeceiro no zero, Rio 98 no zero. Arima tem cabeceiro no zero, Rio. Decolagem 47, controle 129, decimal 45, bom voo, boa noite. 2945, boa noite. concessionária 6212. 6212, reporte sim, meu contra checado, altímetro padrão no 013. Obrigado, reportaram. Livre decolagem da 10, o vento 080 graus, com uma, 12 a nós. Livre decolagem, viu, 980. Lembra, baixado e travado, 6212. Vem aqui, aproximação, guarda a pista livre, 6212. É, guarda. Corona 34 está com 2 horas e 13, Salvador, 104 a bordo. Se autorizado em frente, pátio Índia, ponto de esquerda no 011895, altímetro no 013. E a Índia, 21895. 0, decolos 49, chama controle 129, decimal 45, bom voo, boa noite. 945, grato, boa noite. Mantém cabeceiro no zero. Mantém não na... Meia 212, no solo 51, na direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 9, boa noite. Alfa Juliette 07. Alfa e Juliette 07. Solo 5001, Guarulhos, nível 360 para Copa. Azul 5001, autorizado Guarulhos, 360, pelotão 16, decola vão 90, com curva à direita da Elvley da Bridge. Controle 12945, transponder 5025. Controle pro 5001? 129, decimal 45. Autorizado então, Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita, da Eole da Bridge, 129, decimal 45, controle, 50, decimal 25, transponder. Você conhece o 5001, chama para o especacionamento? Assim eu fará, o 5001. Oxaiá 6224, para posicionamento contínuo. 6013 no 3, portão 04 autorizado, tinha uma... 6224 para posicionamento. Azul 5001, me escuta. Prossigo, 5001. Está confirmando, a rota é o Perzulu 16. É o Perzulu 16. Sente. 6224, puxa acionamento. 6224 é número 2 no setor, aguardando. Número 2 aguardando, 6224. Bono 34, decolo 53, controle 129, decimal 45, bom voo e boa noite. 2945, boa noite. Você Matheus chegou agora, Marcos. Sente. Obrigado. Salvador, por gentileza, tem um estimado para o 6224? Tem que passar por isso, por favor. Tem, afirma, é só o clássico da companhia finalizar o puxo no 04. Só um minuto. 63 no 3, está na escuta? Será 63 no 3, portão 04, na escuta? No 3, portão 04, na escuta. Solo Salvador. É 224101, tá livre, chame táxi. Vou mandar pro táxi, minha vez é táxi. Salvador, boa noite, Gono 868, vai passar sim, vai baixar e travar. Oi, Gono 868, sem livre pouso, pista no 0, vento 080 graus, com 10 nós, com 10 nós, o altímetro padrão 1013. 1013, livre pouso, pista 10, Gono 868. Jesus 4, taxa direita via Índia, ponto de espera no 01895, altímetro 9013. Sim, a direita via Índia, ponto de espera 2456. Bradesco. Comandante 24, para avisar com tráfego na curva final, tráfego no Boeing 737 da Gol. Após a passagem do tráfego na curta, após ali, mantém cabeceira 106224. No solo 05, direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Alfa Gilete 01. 24 livre decolagem da 10, 080 graus, com 1, 2 e nós, 1, 2 e nós. Decolagem da 0, 2 e só. Boa noite, chegou a Simbra, com o trem checado, altímetro padrão no 013. Bom, Marei, obrigado. Decolo 07, controle 129.45, tamo ruim, boa noite. Controle 2945, 6224, obrigado, boa noite. Pra baixada e travada, bom, 09. Uso o gol no 098, pista no 0, vento 080 graus, com 1, 12 nós, 1, 2 nós. Livre, pouso na 10, bom, 09. Salvador, boa noite, parceria 2224. 2224 enquanto Simbra, com sem checado, altímetro padrão no 0 no 3. Pode ser na Simbra, 2224. No solo 10 à direita, solo 21 decimal 9, boa noite. Passando Simbra, baixado e travado, 2224. 224, tem livre pouso, pista no 0, vento 08, 0 graus com 09 nós. Ativo, livre pouso, 2224. Portão 098? Confirmando o portão 02. Diego Delta, boa noite. Para Confins no 080, só um minuto, cópia. Delta, Confins, cópia. Mágico Delta, ligado Confins, uma centena, direto, Arubi, direto, decolando ao 97, curva direita na Coral, controle 12945, transponder 5007. 129, decimal 45, controle, primeira curva à direita. 129,45, controle. Correto. Copy OB? Funcionamento táxi passou em 1,1895. Pationo Índia, ponto espera no 011895, altímetro no 013. Beleza 24, salva 14, à direita, salva 21, decimal 9, boa noite. Peraí, Duda, 24, 1219, boa noite. Passaria 224 solo. Essa na Kilo, Pátio 3, remota 04. Pátio Kilo. Delta Libre Sonar, chame táxi. Na linha decola sem parada, agilizando. Parada agilizando, tá livre, ingresso de decolagem, piste no 0, vento 080 graus com 09 nós, azul 5001. Salvador, boa noite, Altair 3600, tá passando Simbra estabilizado. Altair 3600, com essa aproximação agora em pista livre, altímetro padrão no 0 no 3. 3600, baixo travado. Tem livre pouso, pista no 0, vento 08, 0 graus com 08 nós. Livre pouso no 0, tá? 3600. 25001, decolou de 20, controle 129, decimal 45, tem um bom voo, boa noite. 2945, uma boa noite pra vocês, obrigado. Para ingresso, na 17, Mike Echo Delta. Solo 22 à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 19, obrigado, boa noite. Essa porta cabeceira 17 pronto, Mike Cuidado. Boa noite, eu tenho 3600, livrando o Cisco. 3600, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, obrigado. Todo boa noite, no 868, tá bom? 868, boa noite. Utilizando a Caju, 230, Golf 677, separado 10, curva esquerda. Pouca, já vamos fazer essa. 12945, controle, transponder 5044. Está autorizado em 1230 para a Caju, decola na 10 curva esquerda, Pouca Caju, Golf 677, 12945, 5044. Boa noite, minha noite, correto, já vou te pegar também. Vou chamar. Salvador, boa noite, Air Fox, Kilma, Zero, Assistant 11, seguindo para a Vance, Alpha, Request Level 350, Request. Air Fox, Galo, confirma o Air Fox, ELG. Teammate, 35, Air Fox, Kilma, 020. 0235 ou 0335? 0235, Air Fox, Kilma, 020. Ok, Portugal, confirma o número. 7-11, né? Pode chamar 020. 020, Roger, just one minute. Da prof. Colagem da 17 Mega Delta 080 graus com 10 nós 10 nós. Oi, Salvador, boa noite, então 3152, passou de teste. Da 52, que eu tenho aproximação, guardando autorização para pouso, altímetro padrão, 013. 13, guardando, proteção 52. Neither Recife Center. So I'm calling to the center to flight plan, and they are going to pass again the flight plan, and I call you. Obrigado. Decolou 26, controle 129.45, tamo ruim, boa noite. 129.45, boa noite, o Magno Delta. 352, vamos, tráfego à direita, decolou 17, comprou a sul, tráfego ao Charlie 208, não interfere na sua aproximação, televe pouso 10, vento 080 graus, com 10 nós, com 10 nós. Fecha do tráfego, livre do pouso 10, tá 3052. Só meia-noite 20. Já foi, tem alguma delhada, né? Afirmativo, tem uma DLA aqui, você 2228 para 0250. Só que eu não tenho plano original, só um minuto que eu posso receber. Salvador, 6313, pacote? É 3-1-3, só um minuto, pacote. Fala. Copia? Copia, passei. Autorizado Guarulhos 360, peso 16, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, 12945, transponder 5047. Meia conforme, a peso 10, decola da 10 da El Leda Bridge, 2945, 5047. Obrigado, 6303. Tira transponder? 5047. 47. Afirmo, 5047. Tá correto, só pra explicar essa. Eu sigo 2 no solo, 28 à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Entra no 9, 3152, boa. Salvador, boa noite, ó, azul 4107. Qual foi o CVS para o 01? São 3, vamos ver. Estamos com o check-in, né? Fater. Série 228, autorizado Vitória da Conquista, 180 direto, decola da 1-0, curva direita, Arbor, Elefa, 1-2945, transpondo isso 003. Tá correto, tinha um pedido de estacionamento. Grau com 1, 12 a nós, 1, 2 nós. Devativa, livre pouso, tá no zero, tá sendo checado lá, sul, passou o cílio. Da Alfa, posição 3, autorização, Campina Grande. 1-1-7-0, Campina Grande no 370 autorizado, Operzulo 1-0. Decola da 1-0, curva esquerda, pouca transição Zipar. 1-2-9-4-5, transponder 5-0-5-0. Autorizado, nível 370, Campina Grande, Operzulo 1-0. Decola da 1-0, curva esquerda. Saída pouca transição Zipar. Transponder 5-0-5-0, controle. We are requesting level 350 and clear to Lisbon, Aperzulu 10, runway 10 for departure left turn, book a departure, depart transition 19445, squawk 5043, squawk 020. Portugal 020, clear for level 350. Level 350 and Vodka mais 020. Azul 4107, Alfa Juliette 08. Sounder, Portugal 0201, 10-11, ready for push and start. Portugal 020, gate 1.